Atendendo uma chamada de furto de residência, os policiais chegaram até este beco na entrada da favela Santa Cruz. Silêncio.